Esse é o dia a dia do negro. Os séculos se passaram, o preconceito continua o mesmo. Vários revolucionários tentaram mudar, mas só Jesus Cristo pode transformar. É meu socorro. É meu socorro, mesmo duvidando que ele pode me ouvir. É meu socorro, e o seu caminho quero seguir. Aonde quer que eu vá, ele me conduz aonde devo andar. É meu socorro, mesmo que as pessoas me digam desista. O Senhor é meu refúgio, só nele posso confiar. Confia. Quando eu me sinto fraco, ele me faz levantar. Abre os olhos, tudo continua igual. Aqui não tem despertador para me acordar, mas sim um tiroteio aqui, essa é normal. Mas as horas se passam, eu tenho que ir trabalhar. Coloco minha roupa, pego minha mochila, mas não sei se vou voltar. Só Jesus pra me guardar, e antes de eu sair eu faço uma oração pro meu Senhor. E por isso dizem que eu sou louco. Começa um pesadelo, desço a rua, dou de cara com uma viatura. Dois policiais me enquadram, só porque sou negro. Me acusar de ter roubado a loja do bairro, isso é desculpa pra agir com preconceito. É meu socorro, mesmo duvidando que ele pode me ouvir. É meu socorro, e o seu caminho quero seguir. Aonde quer que eu vá, ele me conduz aonde devo andar. É meu socorro, mesmo que as pessoas me digam desista. O Senhor é meu refúgio, só nele posso confiar. Confia. Quando eu me sinto fraco, ele me faz levantar. Fui humilhado naquele dia, me julgaram. De tudo que era nome, bateram em meu rosto, me jogaram no chão. Nem palavrões, nem pouparam, nem minha família. Neste momento pensei, a educação que minha mãe me deu. Mas na rua não é bem assim. O mundo é louco, existe vingança, maldade e desgosto. Engoli todo o meu ódio e me lembrei da promessa que o Senhor me deu, que jamais abandonaria um filho seu. Eu fico triste porque Deus não criou o homem assim, pra ele não existe branco nem negros, somos apenas filhos, também somos herdeiros. É meu socorro, mesmo duvidando que ele pode me ouvir. É meu socorro, e o seu caminho quero seguir. Aonde quer que eu vá, ele me conduz aonde devo andar. É meu socorro, mesmo que as pessoas me digam desista. O Senhor é meu refúgio, só nele posso confiar. Confia. Quando eu me sinto fraco, ele me faz levantar. O dia a dia do negro pra você pode parecer normal, você nem nota a diferença. É sempre tudo igual, mas só quem é sabe como é sofrer. Procurando emprego em um olhar, já percebe o preconceito. Se você é negro, a resposta é não. Se você é rap, a resposta é não. Mas se você tem dinheiro, é atendido primeiro num hospital ou numa loja. Ou quando entra no shopping, vigia, já encosta, pensando que você vai roubar. Mas o amor do Senhor é meu consolo nesse mundo que eu sou. Com ele é meu socorro. E às vezes eu olho para cima, penso, o Senhor está me ouvindo. Ele manda um anjo a me proteger. Aonde eu estou? É meu socorro, mesmo duvidando que ele pode me ouvir. É meu socorro, e o seu caminho quero seguir. Aonde quer que eu vá, ele me conduz aonde devo andar. É meu socorro, mesmo que as pessoas me digam desista. Ele é meu refúgio, só nele posso confiar. Confia. Quando eu me sinto fraco, ele me faz levantar.